Lá vem aqueles filha da puta, enquadra nós de novo. Dessa vez não tem boi, vai ouvir uma pá. A carapuça serviu um rato que quebra, me te deseja em dobro. Quero acionar o gatilho, não aceita levar desaforo. Fala que vai matar, se trombar, na madrugada se acovarda. Na ausência, na falta dos seus comparsa. No seu caminho encontra homens que não aceita tapa na cara. Pois quem fala não é você, é o gesto da sua arma. Ofende várias famílias e décima perseguida de agressão. Favelado não se cala, se defende, cuzão. Os ratos querem nos ver num buraco bem fundo. Eu quero que eles se forçam, o regime tem a morte. Sem testemunho, nossa rima é pesada. Sem medir palavras, proceder pra cima dos filha da puta fardado. Cinza, pode crer. Top pick, rap verdadeira, subindo várias ideias na ação. Nitroglicerina, matraca, calada na mão. Quando enquadrou, não respeitou, não vou respeitar sua farda. Estou do lado mais certo, DRR, minha única pátria. Mas, mano, se for uma parte, mano, se for, é muita treta. Uma parte de pilantragem. Quantos, mano, se for uma parte, mano, se for, a carapuça serviu o rato que quebra, me te deseja em dor. Quantos, mano, se for uma parte, mano, se for, é muita treta. Uma parte de pilantragem. Quantos, mano, se for uma parte, mano, se for, a carapuça serviu o rato que quebra, me te deseja em dor. O ódio a cada momento, martírio. Incontrolava saber que a mina foi estrupada por um filho da puta fardado. O ódio a cada momento, martírio. Incontrolava saber que o mano foi arrastado e não estava armado. O ódio a cada momento, martírio. Incontrolava saber que seu parceiro foi executado, arrastado. O ódio a cada momento, martírio. Incontrolava saber que a dona de casa foi espancada pelo filho caguetado. Não tem perdão, fazer o que faz, dá tapa na cara de homem que não aceita o resto. Sol, chuva, frio, relento. Impressionar com a morte blindado. Tropa de choque, nunca é ódio. Pelo contrário, fuzilamento na frente das câmeras. Não existe chance de vida se continua morro contra morro. Nunca ouvi falar que o exército atira em seus soldados. Pelo contrário, os percebe, é tempo de guerra. Chega de destruição dos nossos semelhantes nas favelas. Quantos manos se foram? Uma parte, mano, se foram, é muita treta. Uma parte de pilantragem. Quantos manos se foram? Uma parte, mano, se foram, a carapuça serviu o rato que quebra, me te deseja em dor. Quantos manos se foram? Uma parte, mano, se foram, é muita treta. Uma parte de pilantragem. Quantos manos se foram? Uma parte, mano, se foram, a carapuça serviu o rato que quebra, me te deseja em dor. Sem favor, abaixa a arma, não é dono do mundo. Pra agredir moralmente um cidadão qualquer na rua, mestrão na pose pra impressionar playboy. Do dinheiro, mão branca pra proteger o que não te diz respeito. Faça agora valer a minha liberdade de expressão. Que história é essa que não posso me defender da agressão? Que foi? Quem vem a caça? Quem invade a casa dá tiro na cara. Foda-se que há vermelho na farda. Eu sou aquele que na rima te aterroriza contra a sua ditadura. Luta em prol da periferia. Meu orgulho é ver minha gente ser respeitado. Longe do peito, unido contra essa falsa pátria. Custa o que custar, faço disso meu depoimento. Felizmente o som das ruas cotidiano violento que vejo na abordagem não são flores, são armas na cara. Felizmente não há paz, só a morte no olhar da parda. Quantos manos se foram? Uma parte, mano, se foram, é muita treta. Uma parte de pilantragem. Quantos manos se foram? Uma parte, mano, se foram, a carapuça serviu o rato que quebra, me te deseja em dor. Quantos manos se foram? Uma parte, mano, se foram, é muita treta. Uma parte de pilantragem. Quantos manos se foram? Uma parte, mano, se foram, a carapuça serviu o rato que quebra, me te deseja em dobro.